4234, cópia. Afirmativo, tá pronto, cópia. 2-0 Recife, nível 370, via Upper Whisky 58, decolada 1-0, com a primeira curva à esquerda no perfil da Puca, transição Caju. Acione no transponder 5-1-4-4 e o controle apere em 1-2-0, décima 8. Correto, meu pronto, pushback e acionamento azul 4234. Fox Serra tem nível de decolagem, venta de 1-0 graus com 9-9. Vai no céu aqui, Serra. Fox Serra dá 1-0, pronto, 3-5-4. Drip 5-5-4, mantém o ponto, espere e aguarde. Aguardar. Cinco, cinco no quatro, a Lima tem pista 10. A Lima tem na 10, 5-5-4. Voo 1922, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 208, Mike, qual que é? Controle, bom dia. Mike Fox Serra, decola da 10, saída Arbor, na sexta. Papa Tango, Mike Fox Serra, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 100, perfil Arbor Elétrico. É, atende. Localizador 6225, 3 linhas fora. Oxané 6225, completa final, chama a torre 118-95. 295, boa, atende. Controle Salvador Alfão de Oxana 6225, a 2 milhas do Esther. 6225, continua a aproximação, guardando pista livre, muito bom dia. Guardando pista livre, 6225. Trip 5-5-4 tem livre decolagem da 10, do Vansa de 1-0 graus com 9-9. Decolagem da 10, trip 5-5-4. Quilosca, está autorizado até a Papá, reporte para o cruzamento da 1735. Gente, repete para ingressar no 7. Repete para ingressar no 7, por gentileza, meu filósofo. Trip 5514, decolar os 47, controle no 20, decimal 8. 208. Controle trip 5514. Trip 5514, contato radar, sou para o Nigel 130, saída ponte. Possível vá direto ponte? Trem baixou e travou, livre pouso na 10.6225. Corrijo. Trip 5514, após 2.000 pés, vou direto com ele. Golf Kilo Oscar, permanece saída Arbor, transição elétrica com curva à direita após a decolagem, decolando agora da 197, ok? Gente, Michael Serra. Autorizado, ingresso da 197. Reporte quando pronto para decolagem, Golf Kilo Oscar. Você responde da cá? Está livre a sessão, Michael Serra. Pose, livre a sessão, Michael Serra. Xané 6225, no solo 49, livre direito no 219. Direito 219, 6225. Solo Salvador, bom dia, Xané 6225. Bom dia, Xané 6225. Autorizado táxi, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 6225. Tá totalmente pronto, azul 4234. Fazendo equipe de saúde, reporta táxi. Os quilômetros têm livre decolagem da 197. O vento é de 1,90 graus com 11 nós. Do 234 é o solo. estão aguardando que o capitão Sala faz a passagem do Fokker 100 da Avianca. Está livre para o pushback e a porta táxi. Será 6225, ingresso direto para a posição 01. Direto 01, 6225. Golf Kilo Oscar decolou agora o 52, controle no 20, destino 8. 208, Golf Kilo Oscar. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Golf Kilo Oscar. Papatango, Golf Kilo Oscar, contato radar na decolagem, sua para o nível de voo 100, perfil A, Boa Elétrica. A, Boa Elétrica, Golf Kilo Oscar. Azul 4298. A sua identificação, autorizado chegada à margem, desça para o nível de voo 050. 1922, desça para 2000 pés, ajuste no 013. 2000, voo 1922. Até Zulu, 1-6 até Brava até o Zulu, e após conforme a rota do plano. Acena no transponder 5161 e o controle 120-8. Colete em pronto, pushback, acionamento 3179. Iniciando o push azul para tudo esse detalhe. Gente. Voo 922, vai atingir agora 4.000 pés. Voo 922, como tráfego à disposição de 2 horas a 1.3 milhas, como sudoeste, mantendo 3.000 pés. Gente, vai manter 4.000 pés, voo 922. Papatango Golf Kilo Oscar, como tráfego 12 horas a 13 milhas, como nordeste. O Boeing 738 mantendo 4.000 pés. Ok, vai manter 3.000 pés o Golf Kilo Oscar. Controle, mais Foxterra está agora com 3 milhas, passando 80 para uma centena. Vai solicitar, postar, manter uma centena aqui, até 80 milhas para o destino, mais Foxterra. Gente, mais Foxterra. Voo 1922, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS e reporte estabilizado, ajuste no 013. 2.000, reportará estabilizado, 6 vezes. Tango, um gato, 37. Papa Tango, Filo Oscar, autorizado, 170. 170, Golf Filo Oscar. Aguardo 234, tá ponto de espera, via Indy Alpha, ponto de espera Torre, 198, décima 95, ajuste na 0, na 3, bom voo. Gol 1922, completa final, chama a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Confirmando a frequência, por favor. 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Foi Salvador, bom dia, gol 922, final, baixar travado. Bruno 922, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando. A linha decola sem parada, 4234. Autorizado a alinhar, decolar pista 10, venta de 1-1, 0 graus com 10-9. Gol 1922, o vento é de 1-1-0 graus, com 9-9, tem livre pouso na 10. Autorizado pouso na 10, com 922. Dois, 4234 da Azul, decolou 01-1208, controle. 120 pontões, bom dia. 2.000 pés, ajuste no 013, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 4.298. Controle, bom dia, Azul, 4.234. Azul, 4.234, contato radar decolagem, estou para o nível de voo 370, saída PUCA. PUCA 370, 4.234, Azul. Papatangu, Mike Fox Sierra, chama agora o Centro Recife, 1260 e alterna em 128, decimal 8. Mike Fox Sierra, Romana 1260, restrição Fernando 288, muito obrigado, tenha um bom dia. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, Romeu 44 com 2 no BOB, de Serra Índia Eco Índia para Serra Índia Eco Índia. Decolado agora da Lucia, vai interceptar a rotatória, cara, para quando lá prestar autorização de cruzamento da 17, área de sobrevoo, Estrada do Coco. Juliette Romeu, chame então a torre, 1-1-8-9-5. Agradece, Romeu. Então, 3663, essa identificação autorizada a chegada a Bonf, desça para o nível de voo 050. Bonf, 050, 3663. Muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, bom dia, prossiga. Bom dia, decolado do Serra Índia com Índia, tá com 2 no Telvi, 144. Vai se aproximando da rotatória, senhora, para cruzamento da 17. E vai manter sobrevoo a entrada do coco para produção de imagem. Poderia confirmar o ajuste altímetro? O ajuste de altímetro é 1013. Se eu vou prosseguir para final 217, confirme. Vai cruzar a vertical da rotatória. Gente, está autorizado, mantenha minha escuta permanente, prosseguindo a Estrada do Coco. Permanente na sua, autorizado, grato, Romeu. Equipe 5514, a 9 milhas da posição Conde, chame agora. Se você estiver terminado, chame agora. Aracaju, 2023. 2023, obrigado. Fazendo aqui que a pedição vai para o Tavutar, que são 3179. Estabilizando LS, azul 4298. Azul 4298, completa a minha torre, 118, decimal 95. 1895, 4298. Salvador, azul 4298, estabilizado LS. Azul 4298, continua a aproximação, guardando a transição para pouso. 4298. O Mike Juliette Romeu vai permanecer no setor nordeste, confere? Vai permanecer, entrada do coco. Gente, mantendo a minha escuta permanente. Permanente na sua. Bom, no 605, aciona a identificação. Autorizada a chegada BOF, desça para o nível de voo 070. Azul 4298, check trem, livre pouso na 10, o vento é de 1-1-0 graus com 11-9. Livre pouso na 10, baixo e checado, 4298. Só para informação, eu tenho um helicóptero no setor nordeste fazendo sobrevoo, não irá interferir com sua aproximação. Ciente, para apresentamento. 2000 pés, ajuste 1013, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1013, reporte estabilizado, 3304. American 980 is confident. Clear to arrival, descend 4,000 feet to an 81013. 4,000, I'm on the approach to America. Então, 3663, desça para 3000 pés, ajuste 1013. 3000 pés, 3663. American 980, reduce speed to 409. Livrando 180 azul 4234. Azul 4234, chama Centro Recife, 12545, alterna 1285. 2545, 2685, azul 4234. 3304, pode pôr a turma? Livre, o TAM 3304 é posto estabilizado. 3304. Ou no 605, desça para o nível 050. 050. Quatro, dois, nove, oito, no solo 09, livre direito no 21, decimal 9. Direito, controle do o solo 219, azul 4298. Salvador, bom dia, azul 4298, ligando na porta. Bom dia, taxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, azul 4298. 3.63 milhas, nada é bom, hein? Torre, é o Mike Juliette Romeu. Prossiga. Solicita permanência no setor, já na situação aqui, já na ocorrência. E permanecer entre 700 e 1000 pés, totalmente condicionado, sem interferência. Sem problema, seu contato visual com a aeronave, mantendo minha escuta permanente. Grato, Romeu. 79. Bom dia. É que o Bravo Yankee, prossiga. Trip 5207, a sua identificação. Tá mandando pra qual?